poder sair daqui, dizer pro mundo que aprendi, irmão. A vida ensina e sempre cobra os nossos erros. Eu vacilei, errei, agora pago o preço. É deprimente o estado em que me encontro. Depois de 5 anos, rádio e abandono. Dentro das grades, no pátio do presídio. A cada dia um capítulo escrito, por muitas vezes manchado de sangue. Dona Maldade me persegue a todo instante. Vira e mexe, ó, vem me visitar. E sempre traz o ódio pra ali acompanhar. Uma neblina intensa que chega e se espalha, alimentando a sede do homem pra matar. Tentando amenizar a superlotação que gera depressão, guerra de sentimentos que só traduz, só define o sofrimento de viver, irmão, dentro de uma cela. Enquanto meu moleque tá correndo, crescendo nas vielas, sentindo o sabor da liberdade e alimentando no meu peito a dor de uma saudade. É bem verdade, estou colhendo tudo aquilo que plantei, o resultado do caminho que trilhei. O ódio em meio à pobreza, um sonho de riqueza me trouxeram até aqui. E hoje é difícil pra dormir. Acordo assustado, com o corpo suado. Me sinto aprisionado num sono pesado. Aquela cena me atormenta o tempo inteiro. Maldito pesadelo. Maldito pesadelo. Eu só queria poder sair daqui. Embaçado, o clima tá estranho, mas não dá nada, chega logo e passa o pano. Foi uma frase de incentivo que eu ouvi. Logo depois um disparo e eu caí. É bem que eu falei que essa fita tava errada. Será que hoje não vou voltar pra casa? O meu moleque não dorme se eu não chego. Só de pensar me bate o desespero. Mal sabe ele que seu pai está aqui, caído, sem chance, sem ter como fugir. Meu Deus, lembrar de ti agora é natural. Será que vão ter que assinar o meu ponto final? No mar da vida abandonei o leme. Em meio à tensão, tiros, gritos, barulho de sirene. Talvez seja PM, quem sabe a civil. Agência nobre, ó, Banco do Brasil. Vê só, muito dinheiro escondido em malotes. E eu aqui, entregue a própria sorte. Entre a vida e a morte, um cenário estudado por mais de uma semana. 31 de dezembro, muita gente, muita grana. Tá na hora, é agora, 5 minutos fora. Pra marcar, pra selar a nossa fita na história. Mas não, foi bem assim, ó, que tudo aconteceu. Eu só queria poder sair daqui, dizer pro mundo que aprendi, irmão. A vida ensina e sempre cobra os nossos erros. Eu vacilei, errei, agora pago o preço. Vários momentos, vários flashbacks invadem minha mente como se fosse um rap. Talvez assim eu mudasse o final. Não tinha minha foto estampada no jornal e nem a cicatriz de um ato impensado, por muitos criticado, mas nunca repensado. Talvez se eu tivesse uma vida decente, não estaria na ação com 15 no pente. Infelizmente não tem como voltar atrás. Eu só queria um segundo momento de paz. Sair daqui, irmão, e criar meu filho, pra nunca mais colocar o dedo no gatilho. A vida ensina, né, e sempre cobra os nossos erros. Agora aqui na cadeia eu pago um alto preço. Sempre sonhando em mudar de vida, ter uma casa e um armário com comida. Eu só queria poder sair daqui, dizer pro mundo que aprendi.